Nosso sangue é de paz, um canto nunca se desfaz. Embora tanto pai de santo, tanto rio quanto mar me guia, Iemanjá. Xangô, me dê notícia de tu pai, Moré, pajé, mergulhe em mim enquanto axé. Notícia de Oxumaré e astros que dão vida aos orixás. Diga Banagê pra trazer o Otá. Oxalá que receberá o apoio. Sagrada terra de Ossaí, me abençoai. Invoque o canto que meu santo cria no horizonte, a cor do dia, Araxá. Xangô, me dê notícia de tu pai, Moré. Pajé, mergulha em mim enquanto axé. Xangô, me dê notícia de Oxumaré, de astros que dão vida aos orixás. Ah.